você chorar em silêncio? Como vou saber que sente minha falta? Ouvi dizer que cansou de bancar o forte. Sua bússola aponta pro norte do nosso amor. Nossas promessas não me interessam. Foi a última coisa que eu vi você falar.